Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana com mais um bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor do repertório que já não ouvimos mais nas rádios comerciais, nas rádios convencionais. E essa semana, semana especial, né, fim de ano, Natal, gostoso esse clima, normalmente bem familiar, né, e de repente você vai estar ouvindo a gente com sua família, com mais gente à sua volta e relembrando bons momentos da música popular brasileira e bons momentos, muito provavelmente também, de sua vida, já que a gente toca muita coisa, né, que a gente já não ouve mais, assim, um repertório um pouco mais antigo e muitas vezes algumas dessas músicas nos marcaram de forma boa, outras às vezes nem tão boas assim, mas já são passados e valem a pena serem rememorados, relembrados, curtidos. E é para isso que eu te convido agora, ficar juntos nessa hora, nessa próxima hora, curtindo exatamente isso, a boa música popular brasileira e a saudade. E lembrando que a sua participação comigo, para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão para o especial do mês, sugestão para o Grandes Encontros, é o e-mail batepapomusical1@gmail.com. Teremos hoje no nosso Grandes Encontros mais um grande encontro. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Vamos então abrir a parte musical do nosso encontro de hoje com o Miltinho. Eu gosto muito do Miltinho, né? O jeito do Miltinho cantar, o repertório do Miltinho, a bossa do Miltinho. E ele vai cantar pra gente, de Manuel Baião e Eduardo Damas, Poema do Fim. Acaba na areia, o fumo acaba no ar, o dia acaba na noite e eu acabei por te amar. Acaba a mágoa profunda no desejo de viver. A chuva acaba no sol e eu acabei por te ver. O outono acaba no inverno, a flor acaba no chão, e eu acabei por te dar a alma e o meu coração. Acabei por te dar a alma e o meu coração. Acaba no chão, e eu acabei por te dar a alma e o meu coração aqui. eu acabei por te dar a alma e o meu coração. De Eduardo Damas e Manuel Baião, ouvimos, na voz do Miltinho, Poema do Fim. Na sequência, vamos ouvir Ivan Lins, do Ivan Lins e do Vitor Martins, Cantoria. Ouvimos com Ivan Lins, do Ivan Lins e do Vitor Martins, Cantoria. E lembrando que a sua participação para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão para o especial do mês, sugestão para o Grandes Encontros, é o e-mail batepapomusical1@gmail.com. Vamos ouvir agora com 14 Bis. 14 Bis, mais um daqueles grupos musicais, entre tantos que apareceram, década de 70, fim da década de 70, início de 80, apareceram vários grupos musicais de rock, grupos de rock brasileiro, né? Vamos ouvir então com 14 Bis, do Márcio Borges e do Flávio Venturini, Linda Juventude. Ouvimos com 14 Bis, Linda Juventude. A composição é do Márcio Borges e do Flávio Venturini. O Flávio Venturini, que é também um dos componentes, né, do grupo 14 Bis, e que posteriormente seguiu uma carreira solo. Vamos agora, na sequência, ouvir Lulu Santos, Certas Coisas. A composição é do Lulu Santos e do Nelson Motta. Não existiria som. Do Nelson Motta e do Lulu Santos, ouvimos com o Lulu Santos certas canções. Nesse mês de dezembro, dia 13 de dezembro mais precisamente, estaria fazendo, se vivo fosse, 100 anos o nosso rei do Baião, Luiz Gonzaga. E várias homenagens, inclusive, estão sendo feitas ao Luiz Gonzaga, merecidamente. É um filme que está famosíssimo aí, com uma bilheteria bastante grande. Vamos também homenageá-lo, na verdade, vamos homenageá-lo de forma mais ostensiva em janeiro, quando faremos nosso especial do mês com o Luiz Gonzaga. Mas, por hora, vamos homenageá-lo com uma música do Benito de Paula, cantada pelo próprio Benito de Paula, Sanfona Branca. Essa música, ela faz uma homenagem falando exatamente do Luiz Gonzaga, da importância do Luiz Gonzaga. aquela sanfona branca, aquele chapéu de couro é quem meu povo proclama, Luiz Gonzaga de ouro. Aquela sanfona branca, aquele chapéu de couro é quem meu povo proclama, Luiz Gonzaga de ouro. Aquele tom nordestino, a voz sai do coração, é ele o rei do baião, é Luiz, é cantador do sertão. É filho de Januário, é quem canta o Juazeiro. É festa, é povo, Luiz, alegria, Luiz Gonzaga é poesia. Aquela sanfona branca, aquele chapéu de couro é quem meu povo proclama, Luiz Gonzaga de ouro. Sai do coração, é ele o rei do baião, é Luiz, é cantador do sertão. É filho de Januário, é quem canta o Juazeiro. É festa, é povo, Luiz, alegria, Luiz Gonzaga é poesia. Ouvimos com o Benito de Paula, Sanfona Branca, composição do Benito de Paula. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Grandes Encontros. O nosso Grandes Encontros hoje vai relembrar uma gravação feita pela Alcione e pelo Djavan, Gostoso Veneno. A composição é do Ney Lopes e do Wilson Moreira. Mas todo amor sempre vale a pena. Esse foi o nosso Grandes Encontros de hoje e ouvimos esse belo encontro entre Alcione e Djavan, do Wilson Moreira e do Ney Lopes, Gostoso Veneno. Lembrando que o e-mail para a sua participação, com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão para o especial do mês, é o bate-papo musical 1@gmail.com. Bate-papo musical 1@gmail.com. Agora vamos ouvir mais uma atriz, né? Há vários casos de atrizes, de atores que também cantam. Essa aqui eu acho pouquíssimo conhecida. Por exemplo, o Fábio Júnior é bem conhecido, tanto como ator quanto como cantor, mas essa aqui talvez pouquíssimas pessoas conheçam essa faceta dela de cantora, Rosa Maria Murtinho. E canta bem, canta legal a Rosa Maria Murtinho. Pelo menos cantava, né? É uma gravação antiga. Eu nem sei hoje a Rosa Maria, eu não tenho nem ouvido falar mais nela, não sei como ela está, não sei nem se está atuando ainda como atriz. Mas do Haroldo Lobo e do Miltim, vamos ouvir com ela Tristeza. Essa então foi a Rosa Maria Murtinho mostrando toda a sua performance também como cantora. E ela cantou do Miltinho e do Haroldo Barbosa, Tristeza. Na sequência, vamos ouvir mais um grande nome da música popular brasileira, também de um modo muito particular de cantar e dono de um repertório, uma voz, um sentimento muito grande, muito bonitos, e que nos deixou também de uma forma prematura e violenta. Agostinho dos Santos, de Baden Powell e Vinícius de Moraes, Pra Que Chorar? Se o dia vai amanhecer, pra que sofrer? Se a lua vai nascer, é só o sol se for. Pra que chorar se existe amor? A questão é só de dar, a questão é só de dor. Quem não se lastimou não pode nunca mais dizer. Pra que chorar, pra que sofrer? Se há sempre um novo amor, cada novo amanhecer. Pra que chorar, pra que sofrer? Se há sempre um novo amor, cada novo amanhecer. Pra que chorar se existe amor? A questão é só de dar, a questão é só de dor. Quem não chorou, quem não se lastimou, não pode nunca mais dizer. Pra que chorar, pra que sofrer? Se há sempre um novo amor, cada novo amanhecer. Pra que chorar, pra que sofrer? Se há sempre um novo amor, cada novo amanhecer. Pra que chorar, Pra que chorar? Foi o que nos disse Vinícius de Moraes e Baden Powell na voz do Agostinho dos Santos. E é isso, né? Pra que chorar? Essa poesia nos dá muitas razões para não chorar, né? O sol vai chegar, o dia vai amanhecer, e tantas coisas lindas, pra que chorar? De Novelli e Chico Buarque, vamos ouvir agora, na interpretação do Chico Buarque, Linha de Montagem. Linha de cora coração. ABC, abecedário, operou, operário, pé no pé, no chão. Eu não sei bem o que seja, mas sei que seja o que será. O que será, que será que se veja, vai passar por lá. Pensa, pensa, pensamento, tensos, tensos, tento, fé, café com pão. Pão com pão, companheiro, para, paradeiro, mão, irmão, irmão. A mão, o ferro, a ferragem, o elo, a montagem do motor. E a gente desce, engrenar, a gente desce, engrenar, a gente desce, engrenar, a gente desce, engrenar, a gente sai maior. As cabeças levantadas, máquinas paradas, dia a dia. Pois quem toca o trem pra frente também de repente pode o trem parar. Eu não sei bem o que seja, mas sei que seja o que será. O que será, que será que se veja, vai passar por lá. Gente que conhece a prensa, a brasa da fornalha, o guincho do esmeril. Gente que carrega a tralha, e essa tralha imensa chamada Brasil. Sanca, São Caetano, Santa, Santo André. Dia, dia, dia, dema, quando for me chame pra tomar um mé. De Novelli e Chico Buarque, ouvimos com Chico Buarque, Linha de Montagem. Lembrando que o e-mail para a sua participação comigo, com as suas sugestões, as suas críticas, seus comentários, pedidos musicais, sugestão para o especial do mês, sugestão para os grandes encontros, é o e-mail batepapomusical1@gmail.com. Jorge Ben, hoje Jorge Ben Jor, na época Jorge Ben, vai cantar dele, Que Pena. Ela já não gosta mais de mim, mas eu gosto dela mesmo assim. Que pena. Que pena, ela já não é a minha pequena. Que pena, que pena. Pois não é fácil recuperar um grande amor perdido. Pois ela era uma rosa, as outras eram manjericão. Ela era uma rosa que mandava no meu coração, coração, coração. Ela já não gosta mais de mim, mas eu gosto dela mesmo assim. Que pena, que pena. Ela já não é a minha pequena. Que pena, que pena. Mas eu não vou chorar, eu vou é cantar, pois a vida continua, e eu não vou ficar sozinho no meio da rua, esperando que alguém me dê a mão, dê a mão, eu não, ela já não dá. gosta mais de mim. Mas eu gosto dela mesmo assim. Que pena, que pena. Ela já não é a minha pequena. Que pena, que pena. Que pena, que pena. Mas eu não vou chorar. Eu vou é cantar, pois a vida continua. E eu não vou ficar sozinho no meio da rua. Oh, oh, espero que alguém me dê a mão. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Que pena, foi o que ouvimos do Jorge Ben, a voz do Jorge Ben. E essa gravação, essa música, recebeu uma gravação também muito bonita. Na voz da Gal Costa e do Caetano Veloso. No, acho que, se não me engano, primeiro ou segundo disco da Gal Costa. Na sequência vamos ouvir com o Caetano Veloso, do Caetano Veloso, uma homenagem que ele fez a São Paulo. E é interessante como muitas vezes a gente, à primeira vista, alguma coisa nos causam algum impacto negativo, mas a convivência, enfim, faz com que a gente se apaixone por ela, como foi o caso de São Paulo, né? Pelo que nos diz o Caetano Veloso nessa letra, e ele se assustou quando viu pela primeira vez São Paulo e depois tornou-se um caso de amor. Vamos então ouvir. Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João é que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João. Quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho. E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. E foste um difícil começo, afasto o que não conheço. E quem vem de outro sonho feliz de cidade, aprende depressa a chamar-te de realidade. Porque és o avesso do avesso do avesso do avesso. Do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas. Da força da grana que ergue e destrói coisas belas. Da feia fumaça que sobe apagando as estrelas. Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços, tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva. Panaméricas de Áfricas, utópicas, túmulo do samba mais possível, novo quilombo de Zumbi, e os novos baianos passeiam na tua garoa. E novos baianos te podem curtir numa boa. Ouvimos com Caetano Veloso, do Caetano Veloso, Sampa. Na sequência vamos ouvir Edu Lobo, do Edu Lobo e do Gianfrancesco Guarnieri, O Paneguinho. O paneguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda, o paneguinho começando a andar. O paneguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda, o paneguinho começando a andar. Começando a andar. E já começa a apanhar. Cresce, neguinho, e me abraça, cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas muito te posso ensinar. Mas muito te posso ensinar. Capoeira, posso ensinar. Se quisira, posso tirar. Valentia, posso emprestar. Uma liberdade só posso esperar. Upa, neguinho, na estrada, upa, pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda, upa, neguinho, começa a mandar. Upa, neguinho, na estrada, upa, pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda, upa, neguinho, começa a mandar. Começa a mandar. Começando a andar. E já começa a apanhar. Cresce, neguinho, e me abraça, cresce, me ensina a cantar. Ei, de tanta desgraça, mas muito te posso ensinar. Muito te posso ensinar. Capoeira, posso ensinar. Se quiser, posso tirar. Valentia, posso emprestar. Uma liberdade só posso esperar. Do Gianfrancesco Guarnieri e do Edu Lobo, ouvimos com o Edu Lobo, O Paneguinho. Essa música também recebeu uma gravação muito bonita também, da Elis Regina. Vamos ouvir com Francis Raime e Milton Nascimento, Homem Feito. A composição é do Francis Raime e do Milton Nascimento. Desde pequenino alimento o sonho que o homem não foi feito pra sozinho. O amigo fantasma, meu rei do apronto, deitado na grama me existia. Sentindo teu gosto, cansando os olhos, teu cheiro no mato e nos meus sentidos. O ouvido na terra te possuía. Os rostos chegavam, se confundiram. E meu grande amigo se transformou em fé. Troquei meu fantasma que era vivo, que tanto ensinou a fazer o ofício. Do afeto à procura e o despertar. E acredito mais quanto o tempo passa. O homem não foi feito pra sozinho. Sumiu meu rei e eu mesmo apronto. Te busco, te amava e te quero feliz. Feliz. Feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz. Ouvimos com Francis Raime e Milton Nascimento, deles, Homem Feito. Do Chico Buarque, vamos ouvir agora, na belíssima interpretação da Elba Ramalho, Palavra de Mulher. ouvimos com a Elba Ramalho, do Chico Buarque, Palavra de Mulher. Muito bonita e muito sentida essa interpretação da Elba, né? Bom, estamos fechando o nosso encontro de hoje. E eu queria dizer o seguinte, vocês observaram que no começo do programa eu sempre coloco alguns efeitos de pessoas falando, de talheres, de copos, de enfim. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero passar com isso? Eu quero passar a ideia de que estamos todos numa grande sala ouvindo música, né? E trocando informações, trocando ideia, conversando, uma coisa muito amistosa. É assim que eu quero que vocês se sintam, à vontade, ouvindo o programa, à vontade para pedir músicas, para comentar. A ideia é exatamente essa, de amigos que se reúnem para ouvir boa música. E assim então, com essa ideia, vamos fechar esse nosso encontro de hoje. Aliás, eu queria também, antes de fechar esse encontro, agradecer mais uma vez a todos que participaram do bate-papo musical esse ano, da forma que tenha sido, todo você que ouviu o programa, você que comentou, você que participou com seus pedidos musicais. Quero agradecer muito essa participação de vocês. Quero pedir também que estejamos juntos no próximo ano, né, com essas participações, que cada vez mais se intensifiquem. Você que apenas ouve, né, com certeza você gosta de alguma música, você tem vontade de ouvir alguma música, manda e-mail pra gente, pede essa música, vamos compartilhar bons momentos. Você que pediu música, que participou, vamos continuar participando, divulgando o nosso programa, a nossa emissora, ok? Nesse ano de 2013. Vamos então fechar esse nosso encontro de hoje com Milton Nascimento, do Milton Nascimento, eu acho que do primeiro disco do Milton, Canção do Sal. Trabalhando o sal, é amor o suor que me sai. Vou viver cantando o dia tão quente que faz. Homem vê criança buscando conchinhas no mar. Trabalho o dia inteiro pra vida de gente levar. Trabalhando o sal, é amor o suor que me sai. Vou viver cantando o dia tão quente que faz. Homem vê criança buscando conchinhas no mar. Trabalho o dia inteiro pra vida de gente levar. Água vira salana salina, quem diminuiu a água do mar? Água enfrenta o sol lá na salina, sol que vai queimando até queimar. Trabalhando o sol pra ver a mulher se vestir, e ao chegar em casa encontrar a família a sorrir. Filho viu da escola, problema maior de estudar, que é pra não ter meu trabalho e vida de gente levar. Água vira sal, lama salina. Quem diminuiu a água do mar? Água enfrenta o sol lá na salina, sol que vai queimando até queimar. Trabalhando o sol Ao chegar em casa, encontrar a família a sorrir. Filho vir da escola, problema maior de estudar, que é pra não ter meu trabalho e vida de gente levar. E assim chegamos ao final de mais um encontro, de mais um bate-papo musical. Eu quero agradecer a sua companhia, quero agradecer a sua presença comigo, quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana, convidá-los a estarmos juntos no próximo ano, convidá-los também a participar pelo bate-papo musical 1@gmail.com com suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão para o especial do mês. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Adeus. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye, é. Bye, bye. Aham.